Você está sendo humilhado, desprezado e rejeitado. Tem alguém perseguindo você, querendo te ofuscar, tentando apagar os teus sonhos, querendo acabar com você, pisando em quem Deus chamou pra vencer. Ai, se enganaram, estão perseguindo a Deus e vão se arrepender. Quando Deus decidir agir, isso vai acabar. Vão presenciar a tua vitória. Ninguém toca no ungido de Deus, ninguém vai calar a tua voz, nem te fazer parar. Os humilhados serão exaltados, os desprezados serão recebidos, e os rejeitados serão bem aceitos, e os perseguidos serão honrados, e os inimigos Deus vai abater, porque mexeram com seus escolhidos. Não adianta tentar desfazer daqueles que Deus escolheu pra vencer. Deus humilha quem se exalta e exalta quem se humilha. Tira a honra do soberbo e abate com sua ira. Faz do forte um homem fraco e ao fraco ele fortifica. Recolhe as bênçãos do inimigo e abençoa o escolhido. Ninguém vai tocar em você, ninguém vai humilhar você, porque Deus resolveu te exaltar e te honrar, te proteger. E os que tentarem tocar vão achar os olhos de Deus e vão se arrepender, e vão se arrepender, e vão se arrepender. Os humilhados serão exaltados, os desprezados serão recebidos, e os rejeitados serão bem aceitos, e os perseguidos serão honrados, e os inimigos Deus vai abater, porque mexeram com seus escolhidos. Não adianta tentar desfazer daqueles que Deus escolheu pra vencer. Os desprezados serão recebidos, e os rejeitados serão bem aceitos, e os perseguidos serão honrados, e os inimigos Deus vai abater, porque mexeram com seus escolhidos. Não adianta tentar desfazer daqueles que Deus escolheu pra vencer.